depois de 9 meses de espera, numa gravidez altamente aguardada. Aquela jovem senhora se encontrava na maternidade para dar à luz a uma criança que o ultrassom tinha revelado que seria uma menina. Porém, uma confusão no hospital fez com que aquela menina recém-nascida fosse parar nos braços de outra mulher. E o hospital, para se livrar de um processo, deu àquela mãe a notícia de que a sua filhinha tinha nascido morta. Foi uma tragédia. Uma velha enfermeira acompanhou tudo aquilo, mas para não perder o emprego, ficou calada. E soube perfeitamente para quem a filha havia sido entregue. Mas calou-se. Aquela mãe, acreditando que a bebezinha morta era sua filha, fez o funeral, chorou muito e nunca mais engravidou. E o tempo se passou e aquela mulher criou a menina pensando que era sua filha. E 17 anos se passaram e aquela suposta mãe ficou muito doente. E por essas coincidências que ninguém compreende, só Deus, a enfermeira que foi cuidar da mulher nos seus últimos dias de vida era justamente aquela que há 17 anos atrás tinha acompanhado toda a confusão. E aquela enfermeira, quando percebeu que estava diante daquele caso e que a sua consciência era extremamente atormentada, passou a viver um drama se contava ou não. E decidiu secretamente que revelaria o segredo à menina. E aquela mãe, que havia criado a menina como se fosse a sua filha, faleceu. A enfermeira achou melhor não contar nada para a mulher. E a menina chorou muito por aquela vida, acreditando que era sua mãe, porque a amava muito, foi criada com muito carinho. Mas a enfermeira chegou em seguida e lhe contou toda a história, dizendo: minha filha, você nasceu em tal hospital e eu trabalhava ali há 17 anos atrás. Você está perto de completar 18 anos, está sozinha no mundo e eu quero lhe contar a verdade. Houve uma confusão no hospital e você foi trocada de berçário. Foi parar nos braços desta que agora faleceu, mas a sua mãe verdadeira é outra mulher. Não sei se ela está viva ou se está morta ou nem onde mora, mas eu sei que ela chorou muito por causa da sua perda. Ela acredita também que você está morta. E eu não sei onde a sua mãe está. Eu tinha que te contar isso para que a minha consciência ficasse em paz. E quando a menina ouviu essa história, sentiu um desejo intenso de encontrar a sua mãe biológica e ficou pensando de que maneira poderia isso ser feito. Ela morava numa grande cidade, a vida inteira numa grande cidade. Ela havia nascido no hospital daquela cidade. Quem sabe a sua mãe biológica ainda morava ali? Quem sabe ela conseguiria encontrá-la? E você veja como que é a vida. E aquela mãe, que acreditava que a sua filha tinha morrido há 18 anos, fez as contas e pensou: se a minha filha estivesse viva, amanhã ela completaria 18 anos. Ah, como eu gostaria de comemorar os 18 anos da minha filha. E ela pensou em publicar um anúncio no jornal local, homenageando a filha, como se ela estivesse viva. E ela ligou para a redação do jornal da cidade, na seção dos classificados, e pediu que colocassem um anúncio bem grande, dizendo assim: filha, há 18 anos atrás, eu te perdi na maternidade da cidade. Se você estivesse comigo, Hoje você completaria 18 anos. Por isso, como sua mãe, eu estou lhe felicitando. Onde você estiver, receba os parabéns carinhosos da sua mãe. E aquela jovem, olha só, a menina que queria encontrar a sua mãe verdadeira, teve a mesma ideia. Ligou para o mesmo jornal, para a seção de classificados, e mandou publicar um anúncio bem grande. Mãe, eu sei que você existe e que você me ama. Eu sei que você está em algum lugar desta cidade. Há 18 anos atrás, você me perdeu. Amanhã eu completarei 18 anos de idade. E a minha maior felicidade seria te encontrar, te abraçar e te beijar. E estar junto de você, minha mãe querida. Onde você estiver, obrigado, mamãe, por ter me dado a vida. E mandou publicar o anúncio. Quando o editor do jornal estava ali, diagramando, acompanhando, ficou surpreso de ver aquela coincidência. Como pode? Duas pessoas que não se conhecem redigirem um anúncio muito parecido para ser publicado no mesmo dia. O editor pensou, aqui tem coisa. Aqui tem coisa. Então ele ligou para aquela senhora, que agora estava idosa, e disse, minha senhora, há um anúncio aqui que a senhora mandou publicar. Assim, assim, assim. É a senhora mesmo? Como é que foi o teu caso? E ele ouviu. Imediatamente acionou um repórter e mandou procurar a jovem que amanhã completaria 18 anos. E o repórter foi lá. O editor tinha certeza que as duas tinham tudo a ver, que eram mãe e filhas que há 18 anos não se viam. E aquele editor e o jornal preparou um encontro que foi testemunhado, fotografado, avisaram a rede de rádio, avisaram a rede de televisão local, e aquela aproximação foi feita, e a mãe não acreditava. A filha que ela pensava que estava morta, ali estava viva. E o que era mais incrível, como a menina se parecia com a sua mãe quando tinha a mesma idade. Que semelhança incrível! Mãe e filha se abraçaram. Foi muito emocionante. A mãe abraçada, a filha chorava e dizia, eu não acredito que você está viva, como eu te amo, minha filha. E a filha chorava e dizia, mãe, eu jamais pensei que eu tinha você, que você me amava tanto e estava me procurando. E o jornal concluiu aquela matéria dizendo, tal mãe, tal filha, a mesma maneira de pensar, o mesmo desejo de se encontrar, o mesmo amor e o mesmo carinho. Você que está ouvindo esta história, preste atenção. Nós estamos neste mundo e recebemos pais adotivos. Você que está aqui na Terra tem um pai biológico que até te criou, tem uma mãe biológica que até te criou. Mas Jesus disse, a ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso pai, e é aquele que está nos céus. Este Pai Celestial tem andado por este mundo através do seu Espírito Santo e tem te procurado, porque Ele quer te encontrar. Ele quer te reunir novamente na sua presença. Deus quer te colocar outra vez diante dele e o Espírito Santo quer promover este encontro testemunhado pelo céu, pela terra e pela igreja. Onde você estiver, o Pai Celestial está te enviando esta mensagem pelo rádio. Meu filho, minha filha, eu te amo e eu quero te encontrar. E você que está ouvindo, também no teu interior, você deseja ardentemente encontrar com teu Pai Celestial. E estas duas vontades são iguais. Esses dois desejos são recíprocos. Este amor é verdadeiro. Então venha para a casa do Pai. Venha aos braços do Senhor. Se encontre. Esse acontecimento vai mexer com o céu, vai mexer com a terra, vai mexer com você e vai mexer com o coração de Deus. Deus não se esqueceu de ti. O Pai Celestial está te procurando. E o Pai manda te dizer o seguinte, e esse é o anúncio que ele publicou e que você encontra na sua palavra, no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado.